Hello, ciao. My name is Iris Peinado and I'm going to be chatting with Daniel and Jose for VHS Podcast. Depois de Steven Spielberg apresentar as mandíbulas do tubarão ao mundo e garantido que ninguém ia meter os pés dentro d'água no verão de 1975, os anos seguintes foram o período fértil deste subgénero de terror aquático, com um filão de série B, também ele desejoso de ferrar vítimas e manchar o mar de vermelho. Muitas destas imitações foram produzidas ali ao lado em Itália, e foi lá que fomos escolher Shark, Rosso Nell'Oceano ou Devil Fish, ou qualquer uma das dezenas de títulos que recebeu, realizado sob pseudónimo por Lamberto Bava, filho de Mario Bava, dois lendários do cinema chunga à la italiana. E bem a propósito, vamos-vos convidar daqui a nada a conhecer connosco a exótica e muito simpática atriz Iri Peinado, que renitentemente iniciou carreira neste tipo de filmes nos anos 80, e que hoje recorda com grande entusiasmo este percurso. Por agora, vão gramar connosco e com o José Santiago. Olá, olá pessoal. Zezito. Então, já estava com saudades. Ora viva, Zé. Zé, sim, tu estás sempre com saudades. Estou sempre com saudades, é verdade. Pá, vocês estão ótima companhia também. Fica aqui sim, a ouvir-me é cada vez é verdade. Somos. Que não estou aí. Este podcast ficou prometido a partir do momento em que o Paulo não me pôde acompanhar na entrevista que nós vamos fazer daqui a bocado e tu vieste tapar o buraco. Vieste tapar o buraco? Juntaste-te, não foi isso? Espero ter tapado o buraco com fita cola preta, não é? Aquela fita cola dos anúncios de televenda. Que o gajo corta um barco ao meio. Para juntar barcos e corta um barco, exatamente. Ok. Sim, espero ter tapado bem. É a fita cola que se usa na boca das vítimas de rapto também. Também acho que sim. Opa, eu fiz o melhor que pude. Não tenho a vossa estaleca, mas acho que correu bem. Acho que não. Foi um bom momento. Não, foi fixe. Não te vendas barato, pá. Se me substituíste a mim, acredita que a fasquia estava bem, bem baixa, não te preocupes. O Paulo, quando disse que não podia, eu pensei, pá, eu sei a pessoa perfeita, precisamente por causa deste género de filmes que eu acho que é a tua cara. Não, tu pensaste, quem é o gajo que não tem nada para fazer, como é que ele... Ah, é o Santiago. Opa, mas tu estavas a falar do Mario Bava e do Lamberto Bava, é o cinema chunga italiano. Acho que sou o filho que é do cinema chunga italiano. O Mario está lá ao lado do Sergio Leone. E acho o papá que Bava. Epa. O Mario Bava está logo, aí do, logo grande... do Sergio Leone, pá, fogo. Isso é também. Já, aí já aí estás a vendê-lo. É do Fellini ou do Fellini. Estás a vendê-lo muito caro, pá. Se me disseres não, ao nível de um Dario Argento, aí se calhar concordaria contigo. Agora de um Sergio Leone... Sabes porque é que eu comparo ao Sergio Leone? Por causa do cinema de género. Porque se tu fores a dizer um Fellini ou outro desses grandes italianos... esses tipos ficaram-se pelo cinema experimental, artístico, de autor. O Sergio Leone foi o gajo com o gabarito para fazer esse cinema experimental, sim, sim. E com a notoriedade para fazer esse tipo de cinema, que decidiu também fazer cinema de género. E o Mario Bava, quer queiramos quer não, ele ditou um género que, sim, sim. Que até depois passou a ser imitado até por Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock tinha um cunho grande em termos de estrutura e em termos de técnica, mas em termos visuais e estéticos, o Mario Bava vem impulsionar muito este género. Muito bem. Vês porque é que tu foste o gajo certo? Deixem-me só aqui dizer que o Lamberto Bava já é o terceiro de uma linhagem. O pai do o avô, Mario Bava, queres tu dizer, o avô dele. Do Lamberto Bava foi um dos primeiros operadores de câmara. Não pode. É verdade. Ok. Está no IMDb, sim. Como é que ele se chama, o gajo? Deixa lá é ver, o Eugênio Bava. Ainda dizem que o nepotismo não existe, não é? E quando é que ele começou, sabe? Negócio de família. Não, por acaso. Epá, não, sabe. Não, isso eu não sei. O Eugênio Bava aparece aqui, nasceu em 1886 e aparece aqui, por exemplo, como cinematógrafo no Quo Vadis. Ah, sim, sim, okay, exatamente. Ok. Pá, é engraçado como é que essa gente que nasceu e cresceu numa altura em que não havia cinema, nem se pensava, nem o cinematógrafo era uma coisa de feira, como é que se passa, qual é a transição? Ok, eu faço isto, mas vou fazer a câmara. Olha, muitos eram sapateiros, ou mecânicos, ou... O cinema aparece muito ligado ao espetáculo. Era uma coisa de sideshow, de barraca, mas é engraçado como há uma geração que passou diretamente para não haver nada para operar câmaras e estar a desenhar a linguagem de cinema. Eu acho que o mais gênio disso tudo é como tu tens um Georges Méliès que descobre aquela arte e nasce para aquela arte. Especiais. E nasce para aquela arte e está a fazer coisas que só muitos anos depois é que alguém começou a fazer algo semelhante, não é? Sim, sim. E isso é que é desbravar terreno e abrir novos caminhos. Agora temos a mania de chamar a gênio a tudo e mais alguma coisa, mas esses é que são os verdadeiros iluminados, porque não havia sequer referências para poderem fazer isto. Este gênio, uma coisa que ele também não lhe passaria pela cabeça é que o neto dele, uma série de anos depois, iria fazer um filme de um peixe com tentáculos que andava a matar pessoas, que foi o que nos trouxe cá hoje. Hein? Viram como eu fui buscar lá com uma corda e puxei de volta para o tempo. Fizeste com o anzol, meteste a minhoca no anzol e puxaste a coisa para cima. Muito bem. A coisa que é uma espécie de daqueles peixes das profundezas com tentáculos, qual tubarão qualquer. É, mas amigos, este é o primeiro caso de Sharktopus que existe na história do cinema. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu, para além de filmes de pancadaria direto para vídeo, uma outra das minhas paixões secretas é filmes de tubarões. Enfiar e coisas no cu. Quantos? Pronto, ok, Daniel, isso foi um bocado despropositado, mas sei tudo lá, bem. Podia. Era um prazer secreto, uma coisa tua, mas desculpa, enganei-me. É filmes de tubarão, e quanto mais chunga e mais mau é o CGI, mais eu gosto, entre aspas, desses filmes. Mas mesmo os tubarões de agora, da Asylum e do canal Sci-Fi. Sim. Eu vejo isso tudo. Em relação ao filme de hoje, eu tenho-vos a dizer, olhando para a Letterboxd de cada um, para as críticas que cada um fez. Eu também queria falar nisso. Eu fui o que dei menos pontuação ao filme. Meia estrela. O Paulo deu meia estrela. Dei meia estrela. Porque eu não consigo dar... Eu consigo objetivamente ver que um filme é mau. Mas eu dou as estrelas pelo tipo de divertimento que tirei dele. Certo. Não. Mas eu entendo isso. Mas eu às vezes dou muito mais estrelas do que aquilo que eu sei que aquele filme merece. Pelo entretenimento que ele me propõe. Ou me proporciona, aliás. Sim, é uma balança, agora, não é? Neste caso, eu tenho-vos a dizer que... É das piores coisas que tu já viste? Não, está entre as piores coisas que eu já vi. Porquê? O grande problema deste filme são os atores e a edição. Estás a querer dizer que a nossa convidada é um problema? ela que ouça. São todos muito maus atores. E a edição é escalabrosa. A edição deste filme é um atentado à sanidade mental de qualquer um. Estás a exagerar, pá. Eu já vi coisas tão a martelo, como planos muito tão mal filmados. Tu tens situações em que até a própria banda sonora, tens tipo 15 segundos de uma banda sonora com um ambiente que é tipo neutro, e depois muda radicalmente em transições para outro ambiente, a criar tensão. Não cola, simplesmente não cola. É verdade, há ali uma data de coisa a martelo. Mas daí a ser a pior. E tudo em transições. Mas vou-te dizer que isto não ficou nada atrás de outros filmes de um género aproximado desta época. Pelo menos a linguagem não me chocou tanto em comparação com os outros. Se calhar por isso. Eu vou-te dizer qual é que eu acho que ele. Qual é o filme que se aproxima mais? É o Tubarão 3D. Oh, que caralho. A linguagem do Tubarão 3D. É muito nesta onda. E olha que o Tubarão 3D é mauzinho. É horrível. Epá, mas vou-te dizer uma coisa. Eu consigo tirar um bocadinho mais de entretenimento do Tubarão 3D do que deste. The cells of this creature have a life of only 8 months. Bob, listen from the screen. Para quem não viu o filme, o que é o Devilfish? Um peixe que vem lá das profundezas do oceano e começa a matar gente na Flórida. Isto envolve uma conspiração uma conspiração. Sim, pois há um cientista que afinal. Exatamente. Sim, há um cientista que afinal é pá, que desenvolveu aquele peixe, aquela criatura, é a sua criação. Isso não é a sinopse, Paulo. Isso é uma surpresa. Estás a estragar a surpresa do filme, pá. Pronto, basicamente é um grupo de pessoas que vive ali na costa da Flórida quando de repente uma criatura qualquer começa a matá-los um por um. Não é? E depois existe uma conspiração que tenta abafar o que se está a passar. É mais ou menos e isto. Os nossos heróis são um trio amoroso, quase entre um biólogo marinho, uma treinadora de golfinhos e um cientista. Pá, um cientista random. Não, um gajo que arranja rádios. Pois é, ele arranja rádios. A ligação ao Tubarão 3 é a parte dos golfinhos. Ah, ok. Pá, e não me digas que eles não foram beber um pouco da fonte do Tubarão 3, porque tem ali muita coisa semelhante ao Tubarão 3. Não sei qual é que veio primeiro. Acho que eles foram beber todas as fontes e mais algum. Um bocadinho de todas, sim. Mas o Tubarão 3 tinha estreado no ano logo anterior. Foi quando eles gravaram este filme. A única cena que eu, sim senhores, opa, tenho que tirar o chapéu, é uma cena que me agarrou ali durante 7 ou 8 segundos. Que loucura! Quando o helicóptero um corpo, epá, e o corpo do gajo está desmembrado das pernas sem para braços, baixo, não é? Está para sem baixo. Pernas, epá, sem braços pernas, e sem pernas, logo assim do género. É sem pernas. Epá, sim senhor, epá, aquele shot está. É o único shot que eu tiro o chapéu ao filme. Os gajos foram buscar o helicóptero da Proteção Civil ou da Proteção Marítima, não é? Para estas sequências. Tens helicópteros, tem essa. E tem no final, no clímax do filme, quando eles... Mas isso até os tomates assassinos tinham um helicóptero, loose, okay? De repente há helicóptero. Portanto, as vítimas que estão a falar agora também são atores amputados, digo-vos já. Eu já imaginava, não é? Quando tu antes disso que bonecos, não é? Yeah. Às vezes há cada boneco mais mal feito que um gajo apanha. Sim, vocês toparam numa cena perto do final, quando o nosso herói é içado pelo helicóptero, que o gajo fica com o cu à mostra. Não repararam nisso? Eu não só reparei nisso, como há uma cena em que ele está a subir desenfreadamente do casco de um barco lá para cima e tu vês a tomatada por inteiro. Porque aqueles calções, por amor de Deus. Então, espera, tomates nessa cena, o cu na outra, bem. Se combinares o filme todo, tens um full frontal do Michael Sopkew. Yeah, mas é que a cena é, num filme normal, eles diziam, corta, vamos ter de repetir esta cena porque o gajo ficou com o cu completamente exposto. Isso. Não, esquece. Estamos a pagar 500€ à hora para ter aqui o helicóptero. É que nem pensar. E o melhor é ele nem saber o que aconteceu. Quando ele vir o filme já é tarde demais. Nesta altura não havia o ecrã de playback. É confiar no realizador e siga. Nota-se que foi editado desinspiradamente. Epá, foi a despachar. Eu acho que todo o filme dá a ter sido a despachar. Todo. Epá, então eu não posso valorizar uma coisa dessas porque é tão nítido. Que prejudicou imensamente o resultado final. Mas, para tu veres a confusão que isto é, isto teve 7 escritores. Porque é que isso não me surpreende? Opa. É porque cada um escreveu uma página e disse, epá, não quero mais. Não faço nada. Mas também, gajos míticos. Temos o Lamberto Bava, temos o Luigi Sim. Cosi, o Sérgio Martino e o Dardano Sacchetti. Isto é gente que... Eu não faço ideia quem é, mas... Faz-me só a confusão, é o Sérgio Martino estar aí no meio disso tudo. Como foi Martin fazer Dolman, um favor. Sempre. Mas tenho-vos a dizer que o Paulo Branco entrou neste filme. Isso não é verdade. É verdade. Então. É verdade, o Paulo Branco entra neste filme a fazer a personagem Miller. É Paulo sem O... Exatamente, é o Paulo Branco. Ah, é o Paulo. Vai saber e se calhar é mesmo o Paulo Branco. Só que é um alias. É um alias. Toda a gente tinha a mania de mudar os nomes, não é? Quem não mudou de nome foi a nossa convidada, mas eu fiquei um bocado triste porque ela, o papel dela realmente é muito pequeno. Ela nem sequer chega aí para o mar, pá. Mas é dos maiores, daqueles que nós vimos de onde ela entra. É verdade, sim. Depois há outro, mais para a frente na carreira dela, onde ela já era uma atriz principal, mas também não deu grande continuidade a isso. Mas sim. Opa, ela era muito, muito, muito diferente do típico de menininha que tu vias nestes filmes na altura. Ela era mestiça. E depois tinha os olhos verdes. Olhos azuis. Ou verdes, sim, ou azuis. Tinha e tem. E a verdade é que ela dava muito nas vistas. Lindíssimo. O filme foi produzido pelo Max Pecas. Desculpa? dos produtores é o Max Pecas. Opa, e é um realizador francês. É realizador e produtor francês. Isto é apenas uma curiosidade. Que sim. Eu já vi alguns filmes dele. E ele é um Tinto Brass... à francesa. Não sei se vocês sabem quem é o Tinto Brass, mas pronto, Calígula, talvez diga alguma coisa à maioria das pessoas, mas o Max Pekas é o equivalente ao Tinto Brass em França. Ele tem ali uma série de filmes da carreira dele que roçam quase o entretenimento para adulto, aliás, alguns são mesmo para maiores por de 18 nada. Anos. Então é mesmo borderline Tinto Brass. É borderline Tinto Brass. Eu, por acaso, não queria dizer, mas tenho aqui uma coleção de VHS do Tinto Brass. Ah, meu Deus, eu pagava ouro por isso, digo já. Se quiseres, também vendo. Por acaso, olha, estás-te a desfazer e isso é ouro, pá. Isso vale parece, um que, parece que está aqui a acontecer mercado negro. Não, não é, quase. Mas o filme, a edição deste filme, a forma como está editada, faz-me lembrar a edição de um filme porno, pá. Não é que eu tenha visto filmes porno, mas fazem-me lembrar filmes porno. A forma é muito nessa onda. Às vezes aproveitava até a rodagem de um filme para à noite rodar o filme porno. Sim, sim, e as atrizes tanto andavam entre uma produção e outra. As atrizes, eu não sei se vocês não se questionavam, é aquelas mulheres que aparecem nos atores e estes filmes de capa e espada daquela época. Opa, eram esculturais, deusas culturais, não é? É verdade, muitas sim. delas eram atrizes porno. Tu querias que a gaja mostrasse as maminhas. Pá, tu terias muito mais dificuldades em conseguir isso de uma atriz que queria ser mesmo sim. atriz. Sim, sim. Era muito mais fácil ir buscar uma atriz porno e siga para bingo, né? Para elas era o mínimo. Claro, pá, sem querer menosprezar o trabalho digno das atrizes porno. Atenção, são atrizes já mesmo. Mas estavam lá atrás a falar do editor deste filme, do Devil Fish, ou como quer que lhe vamos chamar. Não era editor, não era o produtor. Não era o editor, estávamos a falar de edição, não era dos problemas de edição. Ah, é sim, não, mas este era produtor, o Pekas é produtor. O Pekas era produtor, mas eu estava aqui a ver o editor, o Roberto Sterbini, e ele realmente como editor fez muito pouco, mas enquanto tipo do som foi bastante prolífico e até fez os efeitos sonoros do Carteiro de Pablo Neruda. Opa, então ele nunca devia ter deixado o emprego dele dia para ser editor, digo-te já. Mas também fez o mesmo para Zombie 3. Portanto, ele fez o som de Zombie 3 e do Carteiro de Pablo Neruda. Dava para tudo! Olhem, uma coisa engraçada. Este filme deu um episódio do Mystery Science Theater 3000. Para quem não sabe, isto era uma série que fazia audio comentários em filmes, mas basicamente era a gozar e a cascar e iam buscar filmes chunga. Lá está, eram os piores filmes que eles encontrassem, que depois faziam os comentários por cima. Por acaso vi... As últimas duas temporadas são do Netflix, são produções originais do Netflix. Por acaso vi e deu-me gozo ver aquilo. Mas não é coisa que eu me visse a gostar, mas é estranhamente giro estar a ver os filmes com os comentários jocosos daquela gente. Mas a única diferença é que os comentários deles são obviamente scripted, ou seja, eles preparam as piadas antes e aquilo é feito para... É uma companhia a ver o filme, porque tu chegas a perceber a história, que é difícil o que eles fazem aqui, tu chegas a perceber a história do filme. As piadas são só larachas, não é comentário. E consegues também achar piada aquilo, exatamente, e fazem companhia. Eu ultimamente também tenho andado a ver no Shudder, lá no estrangeiro, às sextas-feiras o Joe Bob Briggs apresenta dois filmes de terror. E é maravilhoso, especialmente em quarentena, porque o que ele faz é apresenta o filme no início, depois passam para aí 20 minutos do filme e há uma pausa, e nessa pausa ele fala do filme, das cenas que temos visto, trivia, e depois voltamos a ver o filme, e aquilo é uma companhia ótima, por acaso nunca pensei a gostar deste tipo de coisa. Quem tiver muito curiosidade, bem. Alguém carregou este episódio inteiro no YouTube do Devil Fish comentado por esta malta. Boa. Portanto, é uma questão de procurarem. Bom, ela é natural da República Dominicana, mas a vida deu voltas e acabou a trabalhar em Itália como atriz e modelo no início dos anos 80. Se tal como José Santiago e Quentin Tarantino se perdem por amor com estes tesouros em formato exploitation, de certo já terão visto Iris Peinado a sensualizar num futuro pós-apocalíptico qualquer numa velha VHS em casa. Ela faz uma perninha aqui no Devil Fish, nunca chega a ver o monstro, mas foi o suficiente para querermos descobrir mais sobre alguns dos curiosos títulos por onde passou. Ora, o Ace. Now we connected to the pulse generator to check the phase. Will you stop yawning? You're putting me to sleep. Look, you won't be able to finish it before tomorrow morning anyway. I have to. I'm not giving up my vacation. Stella gets to you, doesn't she? What are you getting at? Nothing. Look, If you think I'm doing this because Stella has a cute little ass, that's exactly right. Would you kindly tell me what's wrong with mine? So explain to me what is happening, what we are doing. So this podcast is dedicated to VHS, so movies from the 80s and 90s. Some of the movies you've been in are some of the movies we like and some of the movies we cover really? Here on our show. Yes, really. Oh, I'm so happy. I film many films, and sometimes when you do your films, you don't know they're going to become something that people is crazy about. After 30 and 40 years, that's yes. the truth. Yes, that's one of the things, because you have made mostly Italian B-movies, right? Interestingly, they got a better reputation and won like a cult status they probably didn't have back in the day, right? These movies, when they were made, to tell you the truth, I didn't even consider them B. You know, they were like action movies, more for CDs all over the world, you know, and the cassettes in that time were big and square like this. Some of them, I didn't even ever see them in the movies because they went out like Latin America and other places. So to tell you the truth, some of them, I really saw them after, like the one of Castellani and another one, I just saw them like when they came out in CDs later on, mm-hmm. because they were shown. That's actually one of the first questions that I, and I think you said it nicely, but we can talk about it. It's the perception you had about making these movies, which are now, yes, B-movies, but at the time, it was genuine Italian action movies that were made for an international audience. So that was your perception, right? So well, no, we can talk about that. Depends, because each one of them was like different. Like Oceano Rosso with Lamberto Bava, that film I went to shoot it in Miami. And you know, I was working in that time with important Italian directors, Luigi Magna. I just finished in that time. I was about to do the film of Troisi and Benigni, Noci Resa Che Piangere, which is really a cult in Italy, something beyond. You can't believe at what level that film is a cult in Italy. And I was doing really good television and television shows. And these were movies that they would come, you would shoot them quite fast. They paid really well. You have to speak very good English. And you know, like I was, you know, Latin American. And some of them, my agent said, "No, you're going to do this film." I was like, "What? Yeah, you're going to do this film? I know this director, very good director." So the one, for example, Lamberto Bava, I went to Miami, had a very good time in Miami. We shot this film, which sometimes I watch it with my husband and we laugh like crazy, you know, about this marine monster and all that. It's the shark one? Okay. Yeah, yeah. We can actually talk about that because yes. Lamberto Bava, son of Mario Bava, of course, is a legend, not only in Italy, but worldwide in his horror movies and crime movies. I don't know what was, once again, the perception of Lamberto Bava at the time, but how was it working with Lamberto Bava? Remember, in that time, it's the beginning of my career in Italy. Is we are talking about 84, 83, 82. I did not have the culture of Italian cinema that I have today. I have lived 40 years in Italy. So when I arrived in 80s in Italy, I was a young Dominican actress. I went to England to study theater. And when I studied my movie career, really my agent was the one, which was a great agent and very good friend of all these directors. He was the one that built my career. I didn't know most of the people that I was going to work with. For example, I didn't want to do a film with Abate Antuono, which today is really a cult. Attila Flagello di Dio is today like, because I didn't like this guy speaking Milanese, you know, without, and my agent said, "Are you crazy? This is the most paid actor in Italy. He's like a god. You're going to do his film." Because I'm telling you, I was young. I wanted, you know, I was coming from Latin America. For me, I was not yet in knowing really with some people that I was working with. I'll ask you another question instead. How was it like working on a movie which the main focus was a giant shark octopus? Well, I never saw the octopus. You want to know the truth? I never saw the script. Never saw the octopus. No, never saw that. I mean, you saw my scenes, if you saw the film, you know, we are, those type of films, they were built in that time where I think also the technology was different than today. So I never saw the marine monster. And then with the new barbarians, I don't know, in Italian, nuovi barbari, I don't know what is the Enzo Castellari. Yeah, the new barbarians. That it was so funny also, because that film, I was, my agent also said, you're going to do this film. He's a very good friend of mine, very good director. And I was like for a week closed in a roulotte, not talking to no one, the whole day there, just like, you know, reading my books. I mean, we didn't have iPhones or anything, right? So I was there waiting for my scene to happen. And then they were out there. We were in a part of Rome that is really beautiful because they are like many cave and dunes and things. And they were doing like Max, everybody running in the cars. I couldn't even put my head up because it was hot. It was summer. You know, you are the actress, you're close there. So suddenly Fred Williamson comes, this huge man. We just say hello. You know, he was doing his thing. I was doing my, and then there were my scenes, and it was, when I see that scene, it's so funny because it's a love scene. There's a love scene when we make love to telepathic brain, and it's just so fun. But I mean, truly, my experience. Well, Enzo, I love him. He's wonderful, wonderful, wonderful. All of them are wonderful human beings. I mean, I really wonderful people to work with. But with Enzo, I adore Enzo. But I really, my scenes were like from my roulotte to the set where I was doing this thing with this huge, amazing, beautiful black man, Fred, big actor, and that's it. That was my whole experience of the film. One week in a roulotte, close. Well paid, I suppose. Well, many of this film, you did it because my agent wanted me to do them because they pay very good. You know, like I was doing certain type of films in Italy, but a film like that, no, I spoke English. Well, it was really good. I mean, and, you know, today you see he paid what Fernando did, what Fernando Piazza, my agent, chose for me. They all pay, all of them. Mm-hmm. Mm-hmm. But it was a scene with Fred Williamson, and you said he's a larger-than-life character. How is Fred Williamson, or how was working with him? I know you have that one scene, that one very important scene. It was funny. It was so funny because he arrived and he see, you know, we have seen each other in the set, like, hello, hello. But I really wasn't a roulotte for the whole week. Mm-hmm. I mean, because my set was a cover set, they have to use all the light and all the sun to shot the film. Then they have, you know, you have a scene that is indoors. So that scene, they keep it for when the moment comes that they should not shoot outside. That's the way movies worked, you know, or work still now. So no, it was very funny for me and him. It was like to make a love scene that you don't even touch yourself, and that it's just like telepathic brain things. It was nice, you know. He was a big, super professional man. He was working. I was at the beginning of my career, and he was already, you know. Yeah. Have you seen a Demolition Man with Sylvester Stallone? Yes. Who knows if they saw your movie, because there's also a telepathic sex scene on that film. Yes. Yes. Exactly. You never know. No, you know, all these films is it's really interesting how in time certain, like I swear to you, this Attila with about Antuono, I really didn't want to do it, but not because I know Diego now and I, but in that moment, I was new in Italy, a few years working as an actress, and he was a very strong Milanese comedian. I was living in Rome, you know how Rome and Milano always have this. And I was like, I don't want to work with this guy. My agent said, well, you're going to work with that guy. You know? And today, this is one of the films in Italy that people go like, can you believe that? Yeah, yeah, and it's a cult film. It was your debut movie. No. My first movie is Attila Flagello di Dio. Allora, Attila Flagello di Dio was one of the first. My first movie was State Buoni Se Potete with Luigi Magni, a very important B beautiful human being, mm-hmm. Italian director, and it was The Life of San Filippo Neri, and I was, he chose me to be the devil that appeared to the saint as a beautiful, attractive woman, and worked with Johnny Dorelli, a very famous Italian actor, and had amazing scenes. That was my first filming movies, and it was at a very, very important level in cinema. And I have my list from my, from, I have actually a curriculum from that time. That's from that time. Fernando Piazza, this curriculum, yeah, because these films, I mean, I had done until that time. The last one in that time with, let me see, yeah, we're talking here until 85. Attila, Flagello di Dio, I Nuovi Barbari, Oceano Rosso, Non ci resta che piangere. And I did Non ci resta che piangere in 85. So this is, yeah, this is my curriculum until 85. José, I don't know if you have more questions about the shark one, because that's one of our favorites. About devil fish. It is a... It's very fun, actually. It's a lot of fun. But I have a question about actually your co-star, which was Michael Sopcu, which was the main actor in that movie. Michael. It's strange his curriculum, because he only has 4 credits, but all of those 4 credits are now cult movies, and he starred in all of them. He was the main character in all of them, and then he just left the business entirely. Disappeared, poof. So I was wondering, what do you know about Michael Sopcu, and how was it? If you have his phone number, if you send messages on Christmas. I don't know anything about him. You don't know anything at all. And I remember this young guy, he was very young. When you are a protagonist in a film, then you really get in touch with the whole master machine of the movies. When you arrive to a place, when you are one of the characters, and there was this other girl that she was playing another character, and then he was like a young movie star. I mean, certain dynamics cross around the set. And to tell you the truth, I did not, my husband, he's so nice. He just brought me his picture for him, because we saw the film the other day. I have all my CDs, certain of them, I had them from the beginning, the big cassettes, you know? Yeah. So we actually saw, my daughters found it on YouTube, and I actually saw the scene. That was a really nice scene, by the way. But I don't know anything about him. What about him? You tell me about him. Yeah, I wish I knew more, because he only did those 4 movies. He was the main character in all of those movies, and then he just left the business. But you should have told me before. I would have had some information for you. But now it's too late. It's okay. Oh, you said something about ancient warriors. Ancient warriors? Ancient warriors. That's the one in 2003. Ah, no. Ancient warriors is the one where you play the villain. You can talk about that one. You're playing villainess, right? You're a bad girl. It was with Franco Columbro, you know, Mr. He won the title of the stronger man. Come si chiamava quello titolo primo, il uomo più Mr. Universe or Mr. He was Iron Man. Yeah, he was exactly. He was very, very good friend of Arnold Schwarzenegger. They started together. He was. And he came to Italy to cast this film in we shoot this film in Sardinia. That was a beautiful experience, because I was, you know, one of the protagonists. So I really lived the whole film. And I was a villain. Yes, it was really good. It was very interesting. All the actors came from the United States, and the director from Germany. And it was a beautiful experience. And it was funny, because I asked them, to all the people that took care of the, you know, armory, I don't know how you call it, pistole, I said, you have to tell me in advance, you have to teach me well how to use arms. There was a moment that I had to take this gun and unfold this whole gun, you know, and just put it back together as a real killer. So I said, please teach me how to do this and how to shoot. I am against guns, so you can imagine. So I would never in my life hold a gun. So I said, you have to teach. Of course, they never taught me in time, ever. So one day, I am in the set, and they go, Iris, vieni qua. Allora, si fa così. Prendi quello, metti quello, una cosa lunga così, you know, with the things. Yeah, the silencer, probably. Silence. So they show me all these things in 2 minutes. So I go like, okay, I don't know. The scene came like, let's say, okay, the bad part is that we are watching the film years later, my husband, my little daughter, and I. Now they start to laugh like crazy because we shot the scenes in like in a cave, and you know, they're shooting me and I'm shooting them, and the husband says, excuse me. And I'm like, what? Are you cool? And I look so, he said, practically, because we never rehearsed a lot, me shooting, there is one moment, don't tell anybody. I swear you won't tell anybody. No, no, it's just between us. That I shoot and I close my eyes. Oh, that. My husband was like, you're blinking. Just a blink, probably. My husband was like, what? You're supposed to be the worst killer in the world. You can never get over the bang. You are out of bullets. You're right. But she's not. I want to know something about you. Why you two guys have specialized yourself in the movies of the 80s? Well, it's exactly why I told you that, because they have a very specific feel, and they seem like they have no boundaries that there are today in movies. But because today everything is very automatic and everything is very studied. And back in the day, in the 80s, 90s, even before that, there seemed to be more of the maker, of the filmmaker in those movies, and more of the actors, and more freedom to try and experiment new things. That's why there are probably more original ideas in these movies, even the copycat ones, that there are today in big blockbusters. So yeah, I think that's why we are rediscovering these movies and finding a new appreciation for these movies. And that's why we waste our time with them. Yeah, that's a good explanation. You said something that is very interesting. These people, they were really filmmakers. They were authors. Mm-hmm. So they were really doing their film. They were really the masters of the whole thing. There was less interference. They directed it. They had, you know, they had their whole machine, and the quality was very, very, very good quality of a type of film that was done, you know, for very specific reasons and for a very specific market. In that time, you know, like I remember a cousin of mine said, oh, I saw your film, by the way, I think it was this, the Barbarian one, in Santo Domingo. And I was like, in that time, I tell you, Italian films were not going to Santo Domingo in the 80s, you know, like, yes, Lina Vermeuler, Fellini, but not like, but these films, they went all over the world, all over the world. Today, you're a museum curator at the Rosam in Venice, Italy. What is this offering to the visitors? Okay, so it's not a museum curator. Okay. Okay. Correct me, please. Let me correct you. Thank you so much for searching for me. It was so much fun when Roberta sent me this email. I was like, oh my God, how beautiful. I just went to Portugal the summer before our COVID summer. So 2019. And for the first time, my husband and my daughter is crazy in love for Portugal. She lives in LA. She's in the movie business and she wants to live in Portugal now. And so when I told her that you guys were looking for me, she was like, mamma, que emoción. Yeah. There's people in Portugal who actually knows those movies. Yeah, she was like, this is a sign of destiny. Oh, yeah, it is. It is. I am the vice president of Culture Association in Venice. Okay. And we done events of art, and that when you call, when you send, it was because we did an exposition for a Dominican artist in 2019. And then this year, in fact, and I'm very proud to say this year now in May, we are opening the Dominican Pavilion for architect for the La Biennale d'Architettura in Venezia. And I represent in situ in Venice, the Minister of Culture of my country, which is the commissioner of the pavilion. And it's something, an amazing experience that I am doing with Venice, with my cultural association, with my Dominican artists and architects. But this is aside from my career as an actor, and I am actually right now producing, not yet, but in the preparation of a Dominican film that we are producing, and many other things. Guys, you have to come to Italy. What is this? I know. You have to come. Yeah. And when you come, I will definitely meet you, and it will be a pleasure for me to. Yeah, and you'll spend the day telling all those stories about Iron Warrior and Gladiators again. Well, I will definitely give you a surprise of something. I will find someone for you to meet. Oh, there will be, yeah. I think we'll have to bring like a documentary team with us so we can shoot everything and talking with the people. Yeah, yes, ideas are burning. Ideas are burning now. Okay, so we find out something if you decide. Okay, Iris, thank you so much. You'll have my email. Anything happens, you can send it an email. And it was a pleasure talking with you. Have a nice day. Absolute pleasure. Thank you to your assistant and your husband for helping making this possible. Yes. Bye. Thank you so much. Ciao. Ciao. Opa, uma coisa que aconteceu no filme é que eu deixei de a ver. A personagem dela desaparece. Assim, de nada. Yeah. Não há explicação, não é? Deixam de escrever a personagem dela, pronto, tchau. Foi quando mudaram de escritor, ele veio com uma página nova. Era bastante proeminente até metade do filme e depois, puf. Andava a ser perseguida lá por uns gajos da máfia, não era? Uma coisa assim meio estranha. E de repente, sem conclusão. Yeah. Porque não era importante. O que era importante era a criatura e foi onde eles investiram menos. Eu normalmente valorizo estes filmes pelo empenho que eles empregam na criatura. Tudo o resto pode ser muito low budget, mas nota-se o production value, que o dinheiro foi para a construção da criatura. E aqui esquece. Aqui nem isso tu consegues ver. Quase não aparece. Aparece é só uns tentáculositos de vez em quando e lá no final da criatura lembrou-me. Estão a ver no Ed Wood, quando vemos como piranha. É que eles fizeram aquela luta do Thor Johnson com o polvo. Ele tinha que andar ali a mexer nos tentáculos para aquilo parecer vivo. Era um bocado isso. Os dentes parecem de uma piranha. Aquilo parece aqueles peixes das profundezas do mar, que são muito feios. Aquilo parece que alguém entrou pelo armazém adentro e diz: como é que vamos fazer isto? E vamos um bocadinho daqui, um bocadinho da lá. É assim um monstro de Frankenstein. Eu há um bocado acabei por não dizer qual foi o filme mais estúpido de tubarões que eu já vi até hoje. E acho que é o Eight-Headed Shark. Mas isso é uma saga, não é? Isso começou com menos cabeças. Com duas. Acho que começou com duas, o Two-Headed Shark. E há todas até à 8, certo? E acho que até à 8. Agora deixa-me confirmar, mas acho que o último é o 8. Aquilo é inenarrável, não é? Eu acho que a coisa mais palerma que eu vi de tubarões foi o Ghost Sharks. Porque como eles eram fantasmas, podiam aparecer até em copos d'água. Bastava haver água que eles materializavam-se e atacavam a pessoa. Mesmo que fossem pequeninos. Six-Headed Shark Attack. São seis. Mas agora deixa ver. São quatro filmes. É até o seis. Mas eu estes filmes eu coloco-os numa categoria à parte, pá. Porque estes filmes são feitos maus logo à partida. É esta saga de... Não. De filmes... Epa. Não é? Que são... eu acho que o Sharknado... foi feito com a intenção de ser um filme de tubarões fixe. Aquilo correu muito mal. E a partir daí fizeram essa coisa de saber... Assumiram a parvoíce. Mas acho que os outros não têm essa vertente. Os outros estão a tentar ser filmes legítimos, low budget, com... Quer dizer, alguns com mais noção do que outros. Mas eu acho que não são tão feitos para serem paródias deles próprios. Isto aqui é uma linha muito cinzenta. É verdade. É melhor caíres em graça do que seres engraçado. E eu acho que estes filmes querem muito ser engraçados, percebes? E por isso perdem-me completamente. E também temos que ver que eles são feitos num contexto muito especial, que é nos Estados Unidos, houve desde os anos 90 que há uma habituação do Discovery Channel à Shark Week. E a Shark Week é capaz de ser um evento televisivo, dos maiores eventos televisivos que há nos Estados Unidos uma vez por ano. Mas é à base de documentários isso, não é? É também. Mas depois há o Shark Week Exploitation, ou seja, se estes gajos têm tanto sucesso como a Shark Week, porque é que não vamos fazer filmes relacionados com tubarões? E a cultura americana ligou-se àquilo de uma maneira Tanto que o Discovery Channel, mesmo na Shark Week, já estava a apresentar filmes do sci-fi no próprio line-up. A coisa estava a misturar-se de tal maneira que eu acho que já é uma coisa enraizada, cultural, os tubarões. Eu pessoalmente não acho grande piada a filmes de tubarões. Até porque é muito simples, só tem que sair da água. Não é? Isso. Eu já pensei várias vezes. Mas o planeta tem mais água do que terra, é fácil tu caíres na água. Era como o Brody, não era o gajo no Jaws que ele dizia: então, mas um gajo que tem medo de água, que não sabe nadar, vem para uma ilha? Eu acho que o Steven Spielberg e o Jaws criaram uma espécie de tempestade perfeita, ou seja, só naquelas circunstâncias é que um tubarão pode ser uma ameaça legítima, que é: há um festival, há toda a gente na praia, o Mayer não quer fechar a praia, e, yeah, portanto, opa, há um conjunto de condições que levam que a que o tubarão seja, de empurram as facto, pessoas uma ameaça para a água. Yeah. Exatamente. De resto, é tudo muito inverosímil, a não ser que tenha três cabeças, aí já percebemos um bocado. Sim, yeah, sim, mas esta fórmula é um bocadinho explorada por todo o reino animal, porque nós temos crocodilos, temos a febre dos crocodilos, temos a febre das cobras também, não é? Serpentes, e depois existe uma outra coisa que é os mashups, os versos. Os versos e os híbridos, não é? Há o Shark Octopus contra, sim, epá, o Mega, não sei o que, Pterodáctil, sei, exato, lá o quê. E como tu tens já filmes de Hollywood, aqueles de primeira linha, que é o King Kong versus Godzilla e coisas assim, para além de haver isto, estes híbridos, também os tornaram gigantes para eles também destruírem cidades e o caralho. Opa, é... Mas eu acho que esta trend ficou um bocadinho estragada ali a partir dos 2000 e coisa, quando começaram a fazer estes diretos para vídeo, assim a pontapé. E... O Roger Corman percebeu que havia aqui uma mina de ouro por causa do sucesso que estavam a ter a Asylum. E ele próprio tem produzido uma série de filmes destes. Mas a Asylum teve sucesso realmente? Eu às vezes tenho dúvidas. Sim. A Asylum tem bastante sucesso. Bastante sucesso. Portanto, ainda? Eles produzem com 2 milhões de dólares. É eles 2 milhões de dólares. Aquilo vendem aquilo ao desbarato. Opa, mas é o engano. Eles vivem com pessoas enganadas, não é? Há de haver uma percentagem que sim. Mas há muita outra percentagem que não. Que há muitos canais de televisão pelo mundo fora que precisam de preencher sinal. Mas eu acho que isso está pela hora da morte, porque as pessoas não... Eu vou te dizer mais coisas da vida. Daniel, não. Há produções da Asylum que tu não sabes que são da Asylum e são produções legítimas sem qualquer problema de produção. Olha, uma série de várias temporadas da Asylum é Z Nation, por exemplo. Sim, e está no Netflix. E que é fixe. Sabem aquelas marcas de medicamentos que, para venderem mais medicamentos, criam uma marca fantasma? Branca. É tipo isto, é o que eles fazem. Que os produtos low budget deles estão a financiá-los para eles se tornarem legit. Pá, esse tipo de caminho eu respeito imensamente. Acham que é uma espécie de troma? Não, porque a troma é absolutamente desalinhada. Estes gajos são alinhadíssimos com Hollywood. Não há nada mais alinhado que estes gajos com Hollywood do que eles, não é? Porque eles têm os Transmorphers, eles têm o Thor, eles fizeram um Thor e fizeram... I am Omega, que era o... I am Omega, exatamente. Eles fizeram uma Suicide Squad que é só com vilões das histórias dos irmãos Grimm. Pá, eles estão alinhadíssimos com aquilo que está a bater em Hollywood, isso ninguém lhes pode acusar. A troma quer ser anti-Hollywood, de alguma forma, não é? A troma quer ser anti-tudo, yeah. É quanto mais chocante, pior. Os gajos conseguem a proeza de, no mundo do politicamente correto, em onde agora estamos a entrar, eles são o oposto disso e são acarinhados pela malta que é advogada desse politicamente correto. Podia ser um nicho numa língua que não fosse o inglês, no mundo inteiro, esse nicho, replicado pelo mundo inteiro, acaba por fundear, subsidiar a continuação da existência da troma ao longo de várias décadas, não é? É essa a cena dos nichos. Os nichos podem ser pequenos, mas são fiéis e são uma base estável. E são uma base que, se calhar, obtém mais produto do que um consumidor casual. Por isso, é claro que há essa subsistência e há esse caminho para crescer. Bem, este um podcast que começou num peixe com tentáculos, um bocado mais deep, transformou-se aqui numa espécie de reflexão de todo um mercado de vídeo. que existe nos esgotos de Hollywood. É para vocês verem a proposta de valor de José Santiago no VHS Podcast. Obrigado, José. Obrigado por nos trazeres cultura. Ou informação a mais, das duas uma. Uma delas. Muito bem. Então é para encerrar isto? Vou promover o meu canal de YouTube, que nasceu um pouco aqui, não é o nome, o Direto para Vídeo. E onde eu estou a fazer, a depositar quase, os trailers que vão aparecendo nas minhas cassetes de vídeo, que até são bastantes. O mais José Santiago aquilo... comprou uma placa de captura e agora é deixá-lo seguir o seu caminho, não é? Pois, se calhar é isso. É basicamente isso. Estou a publicar um por dia e se há alguns que são conhecidos, há outros que não são e são muito estranhos. É o que eu gosto mais, é dos que não são conhecidos. Por exemplo, um trailer de um filme da Lambada que não é nenhum daqueles que se conhece dos gajos da Canon, porque os gajos da Canon fizeram um filme da Lambada, pois, e o outro não fez é, outro. E não é esse? Eu ia dizer é um italiano da Lambada. Mas também com a música de Keoma. Chorando se foi. Se foi. É muito bonito. Então, olha, portanto, onde é que se pode ver isso? É no YouTube? É no YouTube, mas qual é a. É direto para vídeo. E se escreverem direto para vídeo, vão logo dar ao canal. Está aqui logo no destacado. Portanto, é isso. Maravilha. Muito bem. Em breve iremos abordar mais um filme da carreira da Iris Peinado. Esperem por isso continuação de Xungaria de Grossa para breve, para quem já tinha saudades do tema por aqui. Até lá, não se esqueçam que nos podem subscrever em qualquer uma das plataformas de podcasting, ver os bonitos sorrisos dos nossos convidados em youtube.com/vhspodcast e aceder a conteúdos exclusivos em patreon.com/vhspodcast. Não se esqueçam que deve estar na altura de descongelar o congelador e de ver o nível do óleo no carro. E deem em paz e o senhor vos acompanhe. Amém.